Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e assim damos início a mais um programa Palavras de Esperança. Já tenho comigo em estúdio o Sr. Padre António Loureiro, que desde já agradeço por se juntar a nós. Bom dia, Sr. Padre. Muito bom dia, Beatriz. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um motivo de grande alegria podermos partilhar um pouquinho e refletir sobre a Palavra de Deus, aquela que é alimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria. Muito bem, vamos olhar para o quinto domingo da quaresma, mas antes olharmos para aquilo que se passa no país, no mundo, falando da Jornada Mundial da Juventude, falar deste acolhimento dos símbolos em Coimbra, que acontece já em abril. Exatamente, estamos já muito a aproximar-nos das jornadas, isto são três meses que passam no instante, mas então dizer que efetivamente no dia 2 de abril serão acolhidos os símbolos oficiais, a cruz das jornadas, o ícone de Nossa Senhora que vem de Roma, que o Papa colocou como símbolos oficiais das jornadas, e que vem agora da Diocese de Coimbra, estarão durante o mês da Diocese de Aveiro, e estarão durante o mês na Diocese de Coimbra. Então no próximo domingo, dia 2, domingo de Ramos, às 3 da tarde, serão acolhidos oficialmente em Coimbra. E até é muito interessante, porque ainda hoje recebi uma mensagem a pedir para que às 15 horas, em todas as igrejas, os sinos tocassem durante 3 minutos. Símbolo justamente desta festa com que nos queremos preparar e desta importância da Jornada Mundial da Juventude. Estamos num esforço grande para que seja um momento especialmente importante para nós, jovens, para Portugal e jovens portugueses, mas também para todos os jovens que vêm do mundo inteiro. Esperamos que seja assim um número próximo de 1 milhão de jovens que estarão com o Santo Padre. Então vamos todos nós também, com muita alegria, preparar-nos para que seja efetivamente uma festa importante que nos mobilize e que nos faça também despertar para alguém ser jovens e pondo na vida um sentido cristão. Muito bem, símbolos esses que vão estar no nosso concelho também em abril, um pouco exatamente mais adiante. É muito interessante, também nós teremos aqui um acolhimento especial dos símbolos do nosso concelho no dia 16 de abril, que é o domingo a seguir à Páscoa, que é também para nós a festa de São João Paulo II, dia da nossa unidade pastoral. Então, esses símbolos virão de tábua e no domingo da Pascuela, digamos assim, pela manhã, serão acolhidos aqui. Teremos depois uma festa, Eucaristia, presidida pelo seu Bispo no Parque do Mandanelho. Aliás, como também já tem sido noutros anos, convidamos todos os irmandados a estarem presentes, toda a nossa comunidade, e ver com muita intensidade este dia. Depois, da parte da tarde, os símbolos também dão na procissão que faremos até ao recinto de São João Paulo II. Depois, da parte da tarde, estarão na Unidade Pastoral Oliveira do Hospital Sul, a partir das 14h30, e estarão o Senhor das Almas, irão ao Santuário Nosso Senhor das Preces, também ao Cocorinho, e depois da parte da tarde irão para Tábua, para Arganil. Portanto, no fundo não é muito tempo, mas pretende ser um tempo vivido intensamente, e esta presença dos símbolos significa a comunhão com toda a Jornada Mundial da Juventude e com todo este espírito de uma igreja com os jovens, para os jovens, e de um rosto de igreja jovem, que é aquilo que realmente pretendemos redescobrir, porque a igreja é eternamente jovem, como Deus é eternamente jovem. Muito bem, ainda sobre a Jornada Mundial da Juventude, tempo para fazermos um convite às instituições de famílias de acolhimento, pois são esperados muitos jovens no nosso país. Exatamente, e depois, recentemente, ontem tivemos uma reunião justamente com o CODE, da Organização Diocesana, em que justamente avaliávamos esta situação, não é? E fazia-se um reforçado convite para que haja famílias de acolhimento. Esperam-se entre 15 a 20 mil jovens na Diocese de Coimbra, que serão distribuídos por todos os cotes. O nosso cote Jolitá espera-se que haja 500 a 700 jovens que possam vir. Para isso necessitamos de famílias de acolhimento. Neste momento já temos para cerca de 400, 450 jovens que possam ser acolhidos, mas oxalá possa haver mais famílias de acolhimento. A família de acolhimento acaba por ter uma experiência muito especial. É com jovens de outros países, em princípio dois jovens, no mínimo dois jovens, mas que vêm partilhar um pouquinho a sua experiência. experiência de vida, a sua experiência de caminho de jovem e de fé, e também ver o que é a família portuguesa, o que é a vivência portuguesa, o que é o entorno português. Então há muito interesse que estes jovens que vêm terem um tempo com uma família do país. Então esse era o grande convite, e oxalá possamos todos, e as nossas famílias, ter a alegria de acolher jovens. Estes jovens, em princípio, serão jovens já adultos, ou seja, não propriamente adolescentes. Agora temos um grande problema com esta questão com os adolescentes, então os adolescentes, em princípio, terão que estar acompanhados pelo responsável com que vêm. Mas então, acolher jovens de 20, 22, 23 anos, princípio universitários, então poder acolher dois jovens em casa e partilhar um pouquinho. Mas não acha que nós já falámos disto, que o português sabe receber bem, mas não haverá ainda algum receio na nossa população em acolher pessoas dentro de nossa casa? Há sempre este receio, é verdade. Acolhemos bem, mas por outro lado temos também a experiência de acolher. Com as experiências do Erasmus, com os nossos liceus, com do ensino público, não é? Dos nossos jovens, tanto os nossos jovens vão a outros países, como os outros países têm vindo cá. Portanto, já temos também a experiência de acolher. E então penso que será uma experiência muito enriquecedora. As línguas das pessoas que vêm, em princípio, serão franceses, espanhóis, italianos e alemães, dentro deste grupo. O alemão é um pouquinho mais difícil, mas também há quem saiba falar alemão, pois também se procurar distribuir estes jovens segundo a capacidade de língua e de acolhimento, pelo menos alguém que fala essa língua. Mas depois em casa, nós também temos muitas famílias que foram imigrantes na França. E hoje em dia há uma coisa que se chama tecnologia. Exatamente. E é fácil comunicar. E então para os mais jovens é aquilo um instantinho. Mas temos muita gente que trabalhou em França, que trabalhou, o espanhol também é fácil, o italiano também se entende, falando-se devagar entende-se bem. Portanto, vamos ter aqui a oportunidade de fazer dar uma excelente imagem, não só do nosso concelho, mas também de Portugal. Eles, uns vêm para aqui, outros vão para ali, eles não escolhem propriamente para onde vão, mas que a experiência que têm de encontro com a comunidade seja muito positiva e enriquecedora. E também nos diziam que os que vêm, em princípio, também terão que trazer uma carta de idoneidade, digamos assim, de dizer que são pessoas, não vêm para aí uns vagabundos, ou não vêm para aí um grupo de pessoas que quer passar férias à borla, digamos assim, então inscreve-se e vem. Não, vêm também testados, portanto, em princípio, jovens que entram nesta dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, que estão com vontade de fazer uma experiência humana e espiritual enriquecedora. Então, penso que podemos ter a confiança de que vai correr tudo bem. Se houvesse algum problema também se teria que resolver, mas em princípio vai correr tudo bem, vai ser uma experiência enriquecedora mutuamente para aquele que vem e para aquele que acolhe. E por isso convido para que possamos acolher e ser generosos nesse acolhimento. Em princípio, as atividades estarão centralizadas em Oliveira do Hospital, mas pronto, então já a questão dos transportes, que há famílias que depois talvez não tenham dificuldade em conseguir o transporte, iremos providenciar entre todos para que também esse problema se possa resolver, para que a experiência positiva, portanto, as famílias são convidadas a dar o pequeno almoço, dormida e pequeno almoço. Se não puderem estar, tiverem que sair antes para a hora de trabalho, deixam o pequeno almoço na mesa. Já tive testemunhos desses muito interessantes. E depois à noite, algum dia também, eventualmente o jantar, ou ter um momento de família, depois se poderá também combinar. Mas, para já, o essencial era acolher jovens de outros países, dar-lhes uma boa imagem, dar-lhes um pouquinho de carinho, dar-lhes um pouquinho, ou testemunhar o amor da família, das nossas famílias, para que eles também se sintam enriquecidos e levem também uma boa recordação de Portugal. E quem sabe, depois, talvez, noutra altura, nos venham também visitar e provar o nosso queijo da serra e a nossa paisagem. Dizer também que vai coincidir com a Expo, portanto também será um momento também interessante, que estes jovens vêm de repente aqui uma festa assim. Temos que ver, é que tenham cuidado para não se perderem esse momento por lá, mas pronto, é só por dizer que pode ser mesmo uma envolvência muito interessante. E se a família depois um dia vai à Expo com o seu jovem, pois espetacular, não é? Portanto pode ser algo muito positivo para todos. Muito bem, ainda falarmos da Quaresma, estamos no tempo dela, as confissões quaresmais. É um convite, não é? É o tempo da Quaresma. A confissão é um sacramento muito particular, de onde Deus nos perdoa. Portanto, o importante não é o padre saber os meus pecados, não. É que eu estou num caminho espiritual, de onde me experimento muitas vezes vazio do amor de Deus. E então a confissão é voltar ao abraço do Pai, é acolher o Pai que me perdoa e que me dá um coração novo. Que, aliás, agora vamos ver também nas leituras, tem algo a ver com isto. Portanto, é essa experiência de recomeçar de novo com amor maior. E então convite para que em cada paróquia possamos ver os horários das confissões. Aqui em Oliveira do Hospital serão este fim de semana, esta sexta-feira, este sábado, das 4 às 6 da tarde. Portanto, teremos aqui vários sacerdotes a confessar. Então, quem já confessaste, das 4 às 6, poderá fazê-lo aqui na Igreja Matriz. E depois também nas outras paróquias teremos a oportunidade de ter as confissões. Já agora também dizer que tivemos uma atividade muito interessante, 24 horas pelo Senhor, que decorreu no Seixo. Então, também o agradecimento a todos aqueles que participaram. Foram 24 horas contínuas, incluindo a noite. E sempre houve um grupinho de pessoas em adoração ao Santíssimo, na igreja, louvando o Senhor, rezando em nome de todos nós. São atividades interessantes. E então o nosso agradecimento a todos aqueles que participaram e aqueles que rezaram por nós. Também tive a oportunidade de estar lá um pouquinho. Portanto, no fundo, é esta alegria de estar ante Deus. E é reconfortante quando a gente está a devotar uma hora ou duas horas ante o Senhor, em silêncio. Depois, pouco a pouco, aquilo vai-nos entrando, vai entranhando o nosso interior e vamos encontrando algo de paz e de conforto e de ânimo e de proximidade do Senhor para connosco e de nós para com o Senhor. Por isso estes momentos são muito importantes. Eu sei lá também, vamos ganhando este gosto por estar a sós, às vezes até no silêncio, mas no silêncio dialogado, de transmissão de amor para com o Senhor e de acolhimento do seu amor. Então penso que é muito positivo e são também momentos que alimentam a nossa fé e o nosso sentido de igreja e de comunidade cristã. Muito bem, dadas estas notas, vamos então olhar para a liturgia deste quinto domingo da Quaresma. A primeira leitura que nos diz a intervenção de Deus significa sempre um novo renascer. Olha, esta é a leitura do profeta Ezequiel, o capítulo 37. O contexto era que o povo de Israel estava no exílio da Babilónia e estava assim um bocadinho perdido, desorientado, oprimido e às vezes perdendo o sentido da fé. Então aparece o profeta justamente a afirmar isto mesmo, a dizer, olha, Deus tem a possibilidade de fazer renascer até aquilo que está morto. Então ele dizia, vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar ao meu povo para vos conduzir à vossa terra. É? E em vez de reconhecer que sou eu que o faço, não é? A leitura até fala depois nos ossos secos que depois ganham vida. Então esta vida que ressurge mesmo onde parece que já não havia nada, que estava tudo fracassado, tudo no desânimo. Então de repente renasce a vida. Ele diz ao Senhor, infundirei em vós o meu espírito e revivereis. E de fixar-vos na vossa terra e depois diz, e reconhecereis que eu, o Senhor, digo e faço. Portanto, este renascer, passar da morte à vida, do abatimento de ser osso seco e a ter de novo vida com força, com alegria, com dinamismo, é dom de Deus. Eu o digo e o faço. Tu já experimentaste muitas vezes que não consegues mudar. Então, se me acolheres, eu digo e o faço. Eu te farei renascer. E da tua vida triste, da tua experiência de morte ou de estar no túmulo, farei que revivas, que revivas e que reencontres a tua terra, a terra da tua alegria, de onde tu eras feliz, de onde te sentes bem. Portanto, a intervenção de Deus é neste sentido, é ajudar-nos a que façamos a experiência de passar da tristeza à alegria, do não amor ao amor, da morte à vida. E isto é por intervenção de Deus. Não é só o meu esforço, não é só o meu trabalho. É de repente acolher a Deus que me visita e deixar que Deus me faça essa transformação. E por isso falávamos nas confissões quaresmais, por isso falávamos nesta experiência de estar ante o Senhor, para eu dar-me conta que recebo energia vital do Senhor. Me dá alegria, força, vitalidade. E de repente eu sou outra pessoa. E experimento outra força para amar, para louvar e para adorar. Então, convite para que também este domingo, concretamente, façamos esta experiência, não é? De deixar que Deus atue em nós, no nosso interior, e nos faça renascer. Muito bem, passamos para a segunda leitura, que nos diz que há vida na carne e a vida no espírito. Pois, as leituras vão todas mais ou menos no mesmo sentido, em que é a carta aos Romanos, em que São Paulo diz isto mesmo: os que vivem, há pessoas que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o espírito. E depois diz: vós não estáis sob o domínio da carne, mas do espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Portanto, no fundo, o que é a vida no espírito? É a vida iluminada pela presença de Deus, é o Espírito Santo que atua em nós e que nos dá um novo olhar sobre a realidade e uma nova força para podermos amar ao estilo de Cristo. Então, o convite é justamente este, para que da nossa vida mortal, da vida do corpo, possa nascer a vida espiritual. E depois, como também com esta dimensão muito interessante, é que esta vida espiritual não acaba, não morre. O nosso corpo passa pela morte, mas a nossa dimensão espiritual vai mais além da própria morte. E é a dimensão do encontro com Cristo. Também na Carta aos Romanos, São Paulo até vai dizer: quem nos poderá separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, o sofrimento, a espada, a morte. Nem a morte nos pode separar do encontro com Deus. E este é o dinamismo da alegria cristã e da esperança cristã. Quem vive com esta vida no espírito, liberta-se da escravidão, das paixões, da maldade, do fazer mal, do pensar mal, do viver no engano e na mentira, de estar subjugado àquilo que é falso, que não é autêntico, e que às vezes nos ilude. Então, de repente, posso abrir-me a um dinamismo de vida nova, de onde o amor triunfa, de onde o acolhimento do outro triunfa, de onde a misericórdia está presente, de onde o viver para fazer bem aos outros prevalece, de onde, de repente, vemos que estou no mundo não para consumir os bens do mundo, mas para tornar este mundo melhor e para todos. Então não tenho que se lutar só pelo meu interesse, mas tenho que ver e viver segundo o interesse da comunidade e construir o bem para todos. Então esse é mesmo importante que São Paulo nos convida para que eu também queira viver segundo o Espírito. Muito bem, por último olhamos para o Evangelho. Jesus ressuscita a Lázaro, irmão de Marta e Maria. Este é um episódio muito bonito, até uma leitura que eu gosto muitas vezes de utilizar quando temos a missa de defuntos, porque é a experiência da morte que nos toca a todos, mas que Jesus curiosamente fala da morte como um estar a dormir. Quer dizer, no fundo é um dormir para... E a morte é isso, é um adormecer, porque pertencemos sempre a Deus. E então aqui o episódio é muito simples. Era que Lázaro, irmão de Marta e Maria, uma família com quem Jesus tinha uma relação especial, de amizade, Jesus ia à casa desta família e pernoitava, e quando ia a Jerusalém e era acolhido. Há vários episódios também de diálogos de Jesus com Marta e Maria, uma trabalhava, outra dialogava com Jesus, mas neste caso foi que o irmão Lázaro morreu. E Jesus entendeu isso não como um desespero, mas como uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Então é interessante que quando se encontra com Marta e com Maria, elas falam: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Então aparece aqui um diálogo, porque as irmãs choravam, o povo chorava, Lázaro era uma pessoa querida, já tinha falecido há quatro dias. E diz Jesus: vamos ao túmulo. Não, mas já cheira mal, não vale a pena, não vamos. Vais ver a glória de Deus. O próprio Jesus se emocionou, se comoveu, porque era um amigo e viu a dor de ante a morte. Mas depois ele proclama a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E diz: o teu irmão há de ressuscitar. E tudo isto é para afirmar a fé. Marta, tu acreditas? Ele diz: e eu acredito, Senhor. Acredito que tu és o enviado de Deus. Então, Jesus aproxima-se de mim e diz: Lázaro, sai para fora. Volta à vida. E diz que Lázaro saiu do túmulo e ainda envolto lá nas faixas e apareceu com vida. Esta ressurreição de Lázaro não é uma ressurreição igual à de Jesus. Digamos que é um voltar à vida temporal. A ressurreição de Jesus é entrar no domínio do divino, que já não morre mais, é outro estado de vida. É o nosso corpo transformado que se torna também corpo espiritual com vida divina. Aqui Lázaro voltou à vida para depois voltar a morrer posteriormente. Mas o interessante é que no final do texto volta de novo a questão da fé. Portanto, tudo isto são estes sinais, neste caso, da ressurreição de Lázaro, ou melhor, da revivificação de Lázaro. Lázaro estava morto e volta a viver. É um sinal para a fé, para que eu acredite. Porque é através da fé que eu tenho acesso a Deus. E é muito bonito, no final. Então, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ou ver o que Jesus fizera, acreditaram nele. Acreditar. E todas as leituras da Quaresma acabam assim. Convite a acreditar. Acreditar o que é que quer dizer? Acolher a Deus no nosso coração. Acolher a Cristo e a sua mensagem no nosso coração, na minha mente, no meu interior. Para que eu viva segundo esta fé, que era a tal vida espiritual. Muitas vezes nós temos dificuldade em acolher a Cristo, ou em reconhecer a Cristo como o Senhor. Então estas leituras são justamente o convite a essa fé. Acolhe a Cristo no teu coração. Tendo a Cristo, tens o amor de Deus em ti e poderás viver a vida nova. Cristo, que é o Filho de Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o princípio do amor. Quem vive em Deus tem paz no seu coração, tem amor para fazer aos outros, é capaz de perdoar, é capaz de se esforçar ao máximo para criar uma vida mais justa e mais fraterna para todos, por tornar este mundo um pouquinho melhor. Então também nós ficamos com este convite para que também nós possamos acreditar e possamos louvar a Deus. Muito bem, tempo para a nossa sugestão musical de hoje. O que é que nos traz? Então hoje trago uma música que vem num CD, ainda um pouquinho ao modo antigo, mas muito interessante, um livro de catequeses, de encontros, para ajudar a que os cristãos redescubram a fé, ou aqueles que não têm fé se encontrem com Cristo. Portanto, é um livrinho com 15 encontros, em que são momentos do Evangelho, em que Jesus se faz presente, em que somos convidados a refletir, pessoalmente e em grupo, aprender a dialogar com a Palavra de Deus e a deixar que essa fé nos vá iluminando. E então, pois, para cada encontro tem uma música. Então este é um dos encontros. O livrinho é Vem e Verás. Vem e Verás, vem, encontra-te com o Senhor e verás como é bom estar junto dele. Então é um desses textos que tem justamente esse como título: Pai, eu amo-te. Então vamos escutar e vamos também deixar que nos envolvamos neste amor ao Pai, a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. ficamos com esta sugestão muito bonita, Sr. Padre. Tranquila, repetitiva. Às vezes esses cânticos que repetem um refrão que se vai repetindo ajuda também a entrar nesse dinamismo de música. Então, olha, ficou também esta sugestão. É uma música que poderemos aproveitar também para outros momentos de oração. Muito bem, ficamos por aqui e marcamos o encontro no próximo programa. Muito obrigado, um grande abraço para a Beatriz e para todos os nossos ouvintes. Muito bem, ficamos então por aqui com este programa Palavras de Esperança, com a reposição no próximo domingo, dia 26 de março, e pode escutar tudo de novo e quando quiser em podcast no nosso site. Ficamos por aqui, um resto de um bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.